Implantaram sua lei, obrigado a calar. Atropelam o mais débil, nada os faz parar. Contra! Contra! Os homens indiscutíveis são a causa dos fomeados. Entregas de inscrição são abusos de condição. São questões de moralidade, são reflexos de humanidade. E com culturas sociais, são fugidas de animais. E vamos enfrentar o Eclipse União. Não são dois e é o teu desfraco. E vamos enfrentar o Eclipse União. Kill it.